ser igual Safari, é pura rua dos rap. Meu ofício é igual Faun nos boom e clap. NB monstro nos flow, skitters e caras base. Quando ninguém viu, infantaria bateu nos grave. No cisco do HK, Sleep DJ Dedé. Um afro rap Ralph, guerreiro de fé. Nossa arte sonora é sem cortesia. Na matéria o moio segue na sintonia. De origem africana, meu caos pessoal. No fogo cruzado, o distúrbio é verbal. É arte dos mano, Jonathan apavora. O dia a dia na periferia, a quem chora. Do litoral a mais ou menos uma hora da capital. De esquina no esquema, invasão rap nacional. Controlador de máquinas, maloca que tal. Juntou CK na prática, é a minha visão. É o fruto da plantação dos anteriores. Longe da frustração, aprenderam outros valores. Entre amores e dores, ritmo e poesia, mantendo essência aqui. Nos passaram um dia DTPK pela voz. Por enquanto é o seguinte, aos b-boys grafiteiros, DJs e ouvintes, contribuintes da cultura, a vocês essa prece. Não estamos no topo, mas mantemos esse alicerce. Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei, pra nos levar a sério, pra nos levar a sério. Eu bem que te avisei, pra nos levar a sério. A cada letra uma odisseia de rimas que florescem, fortalecendo os planos, reinventando a cada show. É isso mesmo, é nós mesmo, mais de nós aparecem. E de sua gaveta de tempos nos contam o que passou. DNA vagabundo, jurássico e contemporâneo. Pois o som que incomoda vem do subterrâneo. Perito em atividade, ok mestre. Amor, amor ao rap, é o teste. Balde dá em doido, vai batendo na cachola. Se não flagra meu rolê, você deve tá bardola. Muito mais amor, transitando em SP, bem pior. Não senti medo algum, então foda. Se o rap é do bom, a gente cola. Tá fácil, indisciplina desenrola. H.Asus, sou suburbano convicto. E o rap é meu clube, vamos voltar à realidade e sair do YouTube. Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei, pra nos levar a sério, pra nos levar a sério. Eu bem que te avisei, pra nos levar a sério. Eu bem que te avisei. Quantos cabem no topo, hein? Tem limite? Cê quer mostrar seu trampo, tranquilo? Tem convite, frases de giz. Foi-se o tempo dos eternos. Ninguém mais curte show, sua função de ser juiz. Qualquer palavra bonita, temos um novo Deus. Tantos decoram pensamentos, eu aprendendo a usar os meus. Porque o rap não tá no topo, acendam suas velas. Inveja é foda, na mão dos arrombados é mó cruela. Fecha a panela e a disposição pra dar auxílio. Nunca vai ser estranha a mão por trás do gatilho. Mas quem é quem? Enquanto o espaço ainda é igual. Ao invés de pilar, te confundem com um degrau. Pouco lobo mau, pra muito boné vermelho. Espelho, espelho meu, quantos com dor no joelho. Por cima tá no corre, não morrer em frente ao espelho. Por dentro todos são bons, é a síndrome do escaravelho. Vamos aí, morrer na praia, sem jogar o jogo, mas demorou. Eu pergunto, por que que o rap não tá no topo? Eu bem que te avisei. Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei, pra nos levar a sério, pra nos levar a sério. Eu bem que te avisei, pra nos levar a sério.